a pouco começaram a me evitar. Ninguém me tocou, nem sequer um aperto de mão. Quando passava pelas ruas, minha presença incomodava e alguém gritava, dizendo assim: leproso, imundo. Escondiam seus filhos pra não me ver, de mim se afastavam só pra não correr o risco de se descuidar e em mim esbarrar. Ninguém me tocou até hoje, porque hoje aconteceu algo bem diferente. Encontrei na estrada um homem cercado por muita gente. Em meio às feridas nasceu a fé e então eu gritei: mestre, se quiseres, torna-me lindo. E quando me viram, todos deram um passo pra trás. Ele foi diferente, começou a caminhar em minha direção. Esconderam sua face, mas ele olhou dentro dos meus olhos. E eu senti o seu amor como um rio me inundando. E ele me tocou e disse: eu quero seja limpo. E agora eu posso testemunhar: eu estou curado. Posso lembrar do amor e seu olhar quando de mim se aproximou. Somente um toque, um simples toque. A mão que criou as estrelas não se importou com as minhas feridas e me tocou. Jesus me tocou. E quando olhei, eu não encontrei mais feridas em mim. Quem se afastava, agora sorrindo vem me abraçar. Eu ando na rua e os meus vizinhos me apertam a mão. Os meus filhos me beijam e eu sento a mesa pra partir o pão. Enquanto caminho, eu piso e sinto o chão sob os meus pés. Eu entro no templo e com alegria eu louvo ao Senhor. Maior que a cura foi o amor que por mim demonstrou. Poderia curar-me com uma palavra, mas me tocou. Jesus me tocou. Ele me tocou. E quando olhei, eu não encontrei mais feridas em mim. E quem se afastou